Boa noite, eu chamo Salvo Salvador e eu não anoto esse decimal 9. 120, 121 decimal 9, 121 decimal 9. Sim, porta do Jornal com local de Cruzeiro. Não tem nada de de áudio corredores, a gente vai começar agora 06 minutos, faz a porta Paris.

Juliette, aguarde autorização para gravar pela esquerda, pistão no verso. Quatro, dois, um, oito, nove, cinco. Romano 164, autorizado pouso, pista 90, vento 080 graus, 20 nós, registro altímetro na 006. E pouso na 10, 15, Turim de Juliette, ingressa a táxi em Quebec, após táxi pela pista até o 44, liberando via Oscar, 1-7 litros. Thank you. Tacoma, chama controle São José, 920 decimal 80. 9080, chama aeromei, a aula 4. 3 de coluna 6, curso. Zero na boca, meia coisa dele. Doutor Salvador? Do 9 horas, 2 milhas, rumo ao noroeste, cruzando o Indiana, 3 horas de descida, o Embraer 190. 54.2, com a cancelada de instrução de velocidade de altitude, lista para 2.10 e Canadá 0.06. Ponto 009, decolado 06, chama o controle Salvador, 9008. Ponto 08, o 2009, obrigado, volta mais atrás. Ponto 009, está cruzando 2 aeroportos, na São Bruno. 2009, contato com a barra da decolagem, saída São João, número de voo 240. Thank you. Rio para 2709, confirma. Nada. Mais 11 a 7, reporte para a regra. 2 a 0, para o comandante de localização. Passarei do 230, line up and maintain runway 10. Eu vou falar isso para o contrário de ter a presença para a noite de 6 para a semana. Aqui 4462, no solo 12, visando na época, puxando o solo 219. Agora vou passar o que está brigando. Eu já tenho uma guarda de profissional para o que está parado o brigador. Como que você consegue do seu motor no 10, confirma? Então, eu Já está pronto para decolar? Pode haver o 7, decolagem é critério do pátio de autoridade, no poste fora do sol, na proa do litoral. Apatando o seu rodoeste para a formação, próximo de 12 horas, 25 milhas, leva o sudoeste, cruzando 2.110, retira para 2.000, data alta, tendo rota. Quase 11.07, cruzando direto para o Itapuã, aguarde transferência de comunicação. Two three zero. Just confirm the minimum or maximum restriction. Para o localizador, para o localizador, para o localizador, para o localizador.